aumente o play, aumente o PA. Ouça essa voz, quem te adivinha, você vai saber. Vai ouvir falar dos dequinhos da BC de função pra somar. E aí, Bad? Diz aí, cê tá comigo ou não? Amiliano, irmão, é nós na fita ladrão. Como o calor e o sol, pupila e retina, o amor e o ódio, o ferro e o mima. Amanheceu de novo, eu tô vivendo. Amém. Dá meu revólver enquanto o Cristo não vem. Quero sair do inferno e não voltar mais. Tenho filha da puta me puxando pra trás. É mesmo? Não aguento mais, eu tô no meu limite. A pilantragem é isqueira e eu sou dinamite. Liga aquele mano, bandidão com uma blusada Nike. Diz que agora é 12, trafica crack. É mesmo? Há pouco tempo maluco que era meu aliado, agora quer me ver no caixão lacrado. A amizade morreu, nasceu o ódio. Quer pisar no meu sangue pra subir no pódio. Para os bochichos rolando, o clima tá estranho. Por quê? Por causa de uma puta de olhos castanhos. Se marca boom, não quero ser mais um. Ha! É desse jeito, vagabundo, esse é o de função. Aqui é o Bad, função AfroX. Nossa área é o ABC, São Paulo do Campo. Muito obrigado pelo respeito, muito obrigado pela Deus oportunidade. Seja louvado, sempre. Sem palavras, sempre. Deus é maior, onde estiver. O privilégio é sempre nós, sem que ver. Rap nacional, sem é miséria, a nossa sem cara miséria. É desse jeito, rapá. Comigo é assim, mano. Minha mãe não vai chorar primeiro. Cusão, fica ligeiro, Jesus está por vir, mas o diabo já está aqui. E você é o servo leal, escudeiro, planeja meu mal o tempo inteiro. Na lei da servo, predador atrás da caça. Vou fazer o que se você não vê minha pessoa como um irmão de raça. Minha fé, minha luz que me guia. Colete a prova de bala e covardia. Se marcar, bum! Não quero ser mais um, ser cadeado é lei. Desde moleque eu sei saber chegar no meio da rapaziada. Saber de tudo, não ter a língua comprida. Manda ser pra letra certa, pra pivetada. Eu ouço tudo, mas não sei de nada. Peço a Deus que ilumine e me dê colagem. Me mostre a luz, me proteja da crocodilagem. E aí, Bad, tem uns caras na maldade querendo ser armado. Vamos pegar, qual é que é? Vou dizer então, eu sou B.A.D. como os outros MCs. Sou um preto da favela, sigo a ideia de um X. Cheque mais não mate, esse é nosso tema. Ha, C.A.L.U.X. Pode vir, vem você, você suas putas, seus parceiros, seu plano, suas armas, suas drogas, seu dinheiro. Por quê? Vou turbinar e esperar, vem agora. Giz. Só Deus sabe a nossa hora. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas levai-os do mal, amém.